Ele chega com uma alta pressão de adrenalina. Uma alta pressão pra explodir, porra! Like a Big Bang! Esse é o Bruxo! Acionando o CO2. É mais uma do Grandalhão é vindo! Tudo pronto? Já tudo ok? Joga a mãozinha pra cima e faz o chapéu do bruxo lá em cima! Olha o chapéu, olha o chapéu, olha o chapéu, olha o chapéu! Faz o chapéu! Faz o chapéu! Cinco, quatro, três, dois, um, isso! Lá vai fogo! O chapéu do bruxo, o chapéu do bruxo, o chapéu do bruxo, o chapéu do bruxo, o chapéu, o chapéu, o chapéu, o chapéu, o chapéu. Todo mundo! Põe a mãozinha pra cima e grita. Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Hey! Oh! Pega fogo, bagulho! Volta bebê, volta neném, volta bebê, vem, vem, vem. Explodiu. Joga essa mãozinha lá pra cima, bota lá pra cima, bota lá pra pressão, bota lá pra pressão, e diz: balançando o vale inteiro. Explode o bagulho! Um, dois, três, vai! Eu tô ligando que tu não tá atendendo. Liga! Eu peraí. Quem é de Santa Maria de verdade, levanta a mão que eu quero ver. Só quem gosta do bagulho doido, levanta a mão que eu quero ver nessa porra aí, rapaziada. Jogando pra cima, meninas. Joga, joga, joga. É contigo, bate show. Chegar em casa, dá um grito pra mim nessa parada e faz o chapéu do bruxo. Faz o chapéu do bruxo, faz o chapéu do bruxo. Chapéu do bruxo, chapéu do bruxo, chapéu do bruxo, chapéu do bruxo. É agora! Atende, mestre. É. Pega fogo, Santa Maria! Pelo amor de Deus. Vem pro rock doido que o Tom Mix sou eu. Vem pro rock doido que o pro rock doido. E aí, menina? Vem pro rock doido que o bruxo tá tocando. Top Sports, Top Sports, Top Sports, Top Sports está dando sal, sal, sal e dá-lhe sal, sal, sal, todo mundo dá-lhe sal, sal, sal, todo mundo, sal, sal, sal, sal, sal, sal, dá-lhe, dá-lhe sal. Só quem sabe vai cantar na onda do sal, na onda do sal, na onda do sal, na onda do sal. E aí, Marcelo e Vitos, bora, Miguelzinho! Que encontramos na cama. Só vocês, vai! Nenhuma grama de medo de rata, um pouco com. Eu quero que vocês cantem bem alto! O amor que sinto por você. Você me chama, tô pronta, vem, já. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, é meu bem. Dois, quem sabe canta! Vai gritar pra... Vai, meu bruxo. Tá na hora de explodir. Vai, meu bruxo. Vai, bebê. Vai, meu bruxo. Detona na moral. Vai, vai, DJ. Vai, fogo. Joga a mão e dá de sal. Só os cara doido joga a mão e dá de sal. Só os cara doido joga a mão e dá de sal. Só os cara doido joga a mão e dá de sal. Dá de sal, todo mundo dá de sal. Dá de sal, sal, todo mundo dá de sal. É o DJ Paulinho. E aí, menina, toma esporte. Obrigado todo o carinho de vocês. Essa galera que tá arrepiando tudo aqui do meu lado, mano. Bora Patrick, mete ficha aí, Patrick, que eu meto ficha daqui, mano! Só os cara doido joga mão e dá sal. Bora Chidão, bora Chidão, bora Chidão, bora Chidão! Só os cara doido joga mão e dá sal. Só os cara doido joga mão e dá sal. Pega essa cachorra, pega essa cachorra, pega essa cachorra! Bora DJ Tomix, pega essa Tomix, pega essa Tomix. Pega essa cachorra! Bora DJ Tomix, pega essa cachorra! Vai fogo, fogo, fogo! Pega, pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. Pega tua mixa. Pega, pega essa cachorra. Pega, pega, pega essa cachorra. E aí, Daniel? Joga o anzol, puxa, puxa o carretel. Joga o anzol, puxa o carretel. Mas como é que é? Que joga o anzol. Mas como é que faz? Que puxa o carretel. São Miguel e veio pra cá curtir a gente, levanta a mão que eu quero ver. Quem é de Santa Maria também, levanta a mão que eu quero ver nessa parada. Quem é de Belém, levanta a mão também pra mim nessa parada. Porque a partir de agora, o bagulho doido vai começar. O Domix vai liberar no escurinho. Escurinho produção, escurinho produção, escurinho produção. Escurece tudo! Vai luz, apaga tudo. Que isso, amor? O bruxo. Ei. Tá tudo escuro, mano. Apaga a luz. Ei. Apaga a luz. Revi no escurinho. Tem sim. Sobre que lançou. Alô, Eric. Do cu DJ. Ei, dei story, mano. Bota a mão na parede, não tem parede, tu bota no chão. O Johnny. Bota a mão na parede. Mal falado, atende, mestre. O bruxo. Na posição, o Marício botou tá atrás. Segurança, os caras da outro patamar, mano. Vai, vai, na posição, vai, vai, na posição. Instigando segurança, os caras da luz e os caras do som. Vai, vai, na posição, na posição, na posição. Vai. Já que tá tudo no escuro. Vai. Quem torce pro Paysandu, levanta a mão pra mim nessa porra aí que eu quero ver. Quem torce pro Remo, levanta a mão pra mim que eu quero ver. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Só a torcida do Paysandu, bota o isqueiro, bota o celular pro alto. Só a torcida do Paysandu, só a torcida do Paysandu. Só a torcida do Paysandu, bota o isqueiro pro alto. Só a torcida do Picola, levanta! Cadê a torcida do Remo agora nessa porra aí? Só a torcida do Remo. Levanta, levanta, levanta essa parada, levanta essa parada. Levanta! Só a torcida do Remo, levanta aí! Catuca, catuca, catuca elas no clima, catuca, catuca, catuca elas no clima, catuca, catuca, catuca elas no clima, catuca, catuca, catuca elas no clima. Mas quem tá solteira nessa porra, levanta a mão também que eu quero ver. Só as mulheres solteiras, levanta a mão porque é bagulho doido! Oi! Oi! Oi! Sensualidade! Eita, meu Deus do céu! O diferencial em tocar nitidamente. Olha o caqueado no palco! Tô solteira agora! Tô solteira agora! Tô solteira agora! Tô solteira agora! O Laércio Maia! Ele dá valor nesse DJ! Bruxo. Muito obrigado, meu parceiro Dudu Delite. Já tá no bagulho doido, bora Dudu. Lime John, chute da sorte, equipe mete ficha. Chitão original. Caranguejo com Caia, é você, caranguejo! É de verão, é rave no baile do 12. Oi! Braga e Orgia, todo mundo louco hoje. Tudo delite! O preto desguiado também de São Miguel! Feito um vulco passar no nosso rabo. Ó, aí não dá pra passar, que eles ficam parados. Aproveita o vulco passar no nosso rabo. Tô louca de lança? Oi! Chama! Vai no chão! Minha bunda balança, tô louca de lança? Chama! Ó, que minha bunda balança aí. O que acontece em Vegas? Morri. Olha o paredão, olha o paredão batendo pesado aqui! Ideia, porra, o que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta no morro que eu te levo pras ideias, porra. O que acontece em Vegas? Morri em Vegas, me arrasta. Só quem sabe vai cantar, vai! Tá vendo aí, ela já tá falando. Oi, bebê. Que tá com saudade. Tá DJ Rodrigo, loucura. Cibernético! Também tá junto comigo. Obrigado pelo carinho, Rodrigo. Ele chega. Sabe que sou já tá lá. Sem coração. Mas quando ela liga, eu dou atenção. Só quem sabe vai cantar aí. Eu mando a localização. Renildinho. Renildinho Mil Grau. No colchão. Ei. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema. O Carlos já é pra ter o bem daqui, meu irmão. Seu e aí, Carlinho? Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou seu esquema preferido. Presta atenção que as meninas vão sarrar tudo agora, vai. Sarra. Prepara que elas vão. vão sarrar tudo. Prepara que elas vão sarrar tudo. Atenção. Posição. Atenção. Posição. Prepara que vai acelerar. Prepara que vai acelerar. Vai acelerar o bagulho. Olha a luz. Luz. Luz. Começou também do açaí, um dos patrocinadores especiais. O bruxo. Vai sentando, vai sentando, vai sentando devagar. Vai sentando devagar, vai sentando devagar. A festa é sua. O Léo Bala também tá junto comigo. Vai sentando devagar. Minha amiga Cléo. Vai sentando. Direto de São Francisco, Cléo. Alô, primo Eric, e você também. Tropa da Curo. Oi. Cucuru. Tropa da Curo. Vai, vai, vai, coronel. Tropa da Curo. O bruxo. Tropa da Curo. Olha a tropa. A tropa da coronel. Rajado de glock, ela joga na cara. De trem abusado, liga. E a galera do chute da sorte tá aqui comigo do ladinho. Deixa bora, Matheus, bora, Matheus, bora, Matheus. Piranha safada, coronel. Cachorra ninfeta, talete convida pra brotar na a festa. Toda princesa pra dar a buceta, vestida de Fendi ou de Maria Gay. Quem gosta de bagulho doido, joga a mãozinha pra cima que eu quero ver. Só quem gosta de bagulho doido, só quem gosta de bagulho doido, joga pra cima, joga pra cima. E quem tá solteiro, levanta! Entendi. Seis. Três da manhã me chamando. Hoje tu vai ligar seis, mano. Quando a gente tava junto. Você só vai... Eu quero que vocês nesse exato momento prepara o celular em cima, o celular em cima, o celular em cima, pro bagulho explodir tudo. Prepara, bebê, prepara, bebê. Estamos na área em Santa Maria. Amava porra nenhuma. Deixa de onda, para com isso. Pega a porra do porra. Everybody's going to the party, have a real good. E doida, e doida, e doida. Pula, sai do chão. Dancing in the desert, blowing up. Sai do chão. E doida. E aí, Doquinha, direto de São Paulo, Lurico. Kawasaki. Muito obrigado pelo carinho do meu parceiro Patrick e também mete bora, Patrick, mete ficha. O Rick do posto, pô Jesus, cadê o Rick? O Rick já tá na área do meu ladinho. Bruxo. Tô gostando que todo mundo botasse o bracinho pra cima. Bracinho pra cima, céu 2. Fire! Fire! Na bunda grandona, peguei esse pequenininho. E a minha top esporte tá na área. Vai sacavalo, vai sacavalo, vai sacavalo. Vai, vai. Peguei esse pequenininho. Na bunda grandona, peguei esse pequenininho. Na bunda grandona, vai sacavalona. Vai sacavalo, vai, vai. Vai sacavalo, vai sacavalo, vai sacavalona. Vai sacavalo. Olha o carimbó, dançando o carimbó. Olha o carimbó, dançando o carimbó. Dançando o carimbó, dançando o carimbó. Ele vai pro Tavares. Tá junto comigo. Esse daqui é uma lenda, meu irmão. Eu gostaria que todo mundo botasse o bracinho pra cima. Jogando, pra cima, jogando. Joga pro céu, joga pro céu. Joga pro céu, joga. get those goosebumps every time. You come around, yeah. You lose my mind. Na pressão, vai. So fine, worry about those. E o som absoluto, o Del absoluto, patrocinador do Bruxo aqui, meu irmão. Vai, meninas. A gente tá no bagulho doido, Tommy. Manda pra ela. Agora vai, agora vai, agora vai, agora vai, agora vai. É de deitada que elas gostam. É no escurinho que elas ficam loucas. Vixe. E se o crocodilo te morder, tu fica doida. Imagina então, você dentro do meu carro, nós dois no escurinho no banco do meu Camaro. Maro, Maro. Quem vai sair daqui vai fazer sacanagem, dar um grito pra mim nessa parada, mano. Maro, Maro, Maro, Maro, Maro, Maro. É tu, Marcelão. Maro, Maro, Maro, Maro, Maro. Que coragem. Maro, Maro, Maro, Maro, Maro. Olha o que é guiado. Maro, Maro, Maro. E aí, Mari? Maro, Maro, Maro. E aí, Daiane, é com vocês, meninas? Maro, Maro, Maro. Que é guiado, que é guiado, que é guiado. Chute da sorte, LP Esportes. Todo mundo tá na área junto com o Bruxo. Valeu pela moral. Armamento, vai. As meninas que arrebentam. Uma salva de palmas. Só quem gosta de mulher nessa porra. Uma salva de palmas pras meninas aí, galera. Acelera, acelera, acelera. Quem tá beijando muito na boca, levanta a mão nessa parada aí, meu irmão. É bagulho doido, Domingos. Céu. São Miguel, preto desviado também. Só quem sabe diz assim pra mim, ó. Fala, bebê. Passa lá em casa, tira minha roupa, fala que me ama. Quebrou a cara, vem quebrar a minha cama. Quebrou a cara. É mais uma do meu amigo e parceiro, Grandalhão Eventos. Passa lá em um dos maiores nomes. Eventos da região, alô Grandalhão! Olha o meu patrão, Patrick Mete Ficha. Ele que sem dúvida nenhuma jamais medirá as forças pra curtir a gente. O Bruxo. Obrigado, mano! Ele tá aqui! Ele chega com uma alta pressão de adrenalina. É São Blas. E aí, primo Eric? Boutique! Bate Show também tá de volta com o DJ que lhe dá valor. Qual é, mano? O Bruxo. Aí, de novo. O Bruxo. Dudu da Elite. Para, Dudu. E a mulher liga pra ti, diz. Solteiro, levanta a mão pra mim, por favor. Só que tiver solteiro, levanta a mão. Só que tiver solteiro, levanta a mão pra mim, por favor. Quem é do Flamengo aqui na festa, levanta a mão também pra mim, por favor. Quem torce pro Flamengo, levanta a mão aí, gente, vai. Quem torce pro Flamengo, joga a mãozinha pra cima. Quem torce pro Flamengo, joga a mãozinha pra cima. Pro lado, pro outro, pro lado, pro outro, pro lado, pro outro. É hoje que vai rolar putaria aqui, mano. Ai, tô... Você! Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço. Já 10 de agosto vem aí o aniversário da primeira dama do Léo Pinheiro. Elison Wood, Rogério, Shailo do Fó. Vai ser bagulho doido! Vem, vem, vem! Bota bebê, bota neném, bota bebê, bota neném. Isso aqui rola muito na fazenda do Miguelzinho, né? Daquela sentadinha que tu... Aquela na beira da BR. 010. Eita, pô! Diferente de tudo. Diferente de todos. O Bruxo. DJ Iris e DJ Guga. Chegou o homem do doce. Pega, Matheus. Só você... Meu coração querer. Chapeuzinho vermelho do doce, né, mano? Outras, mas não consigo. Obrigado, Mairinho das Marcantes. Aquele já falou, Tomix, se prepara aquela. Prepara aquela, João. Aquele beijo só você que tem. Bota bebê, bota neném. Joga, joga lá pra cima e diz: eu tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Minha amiga Chiquinha, futura vereadora lá de Nova Timbotela, tá aqui do meu lado. E aí, Chiquinha? Senta, Chiquinha. Por aquela vez a chapinha, bagulho doido agora. Tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. Eu não sinto saudade de ninguém. Daqui a pouco ela tá encostando. Sabe que sou louco e sem coração. Quem tiver uma latinha, bota a latinha pra cima aí, porra. Atenção. Latinha pra cima. Tomando logo a localização. Só quem sabe ganha. Hoje vai ter festa no... Já já tem o cajado do Bruxo. Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Eita, que o Renan tá doido, bebê. Ela dispensa a balada. Já trouxe paredão, chute da sorte no Curujão. É que vai ser bagulho doido. Porque eu sou seu esquema preferido. Obrigado toda a galera do Mega Jotão. Esse sonsão de qualidade. Que ouve até lá em Castanhal, viu? Pressão de som. Bota na pressão. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. LP. E pote lá de quente, e Pixuna, nozes no crânio. Coração gelado. Pode preparar, viu? E raiva. Estaremos em Pixuna. Porta-retratos e quadros, tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Todo mundo batendo a mãozinha pra cima aí, rapaziada. Tô sofrendo. Vontade de tacar meu celular na parede. Oh, baby. Leandro KS, Chitão também. Aqui vontade. O meu parceiro e amigo Bruno da mídia lá de Pixuna. Prepara dia 10, quem é? O Bruxo, o Bruxo. Prepara, Bruninho. Após o sinal, deixa.